e hoje estão presentes num grande clube, estão presentes num clube em que a mim muito me honrou durante estes 17 anos de estar ao serviço do Futebol Clube de Oliveira do Hospital, 6 anos como presidente, e não posso deixar de agradecer a todas as pessoas que estiveram comigo. Eu vou elogiar, não é elogiar, mas vou dar um grande abraço a uma pessoa que esteve sempre comigo e há de continuar a estar comigo sempre como amigo, hoje não como vice-presidente ou como presidente, mas ao Mário Fernando Ramos de Brito, dizer-lhe que sempre foi uma pessoa que me ajudou enquanto presidente. Não abandonei ninguém, simplesmente foi uma decisão minha, em que toda a gente sabe o porquê de eu a ter, independentemente de também saberem que é um pouco controversa, mas foi a minha decisão, foi aquilo que eu tomei. Agradecer-lhe a ele estes anos, foi ele que me trouxe para o futebol, e eu não saí do futebol por causa dele, e ele sabe disso que está escrito, porque eu não saí do futebol por causa dele. Espero que continues a ser aquele presidente que tu eras, que foste meu presidente, porque os teus valores estão acima de tudo, e desejar boa sorte, dizer-te que quero muito, como tu queres, que o Oliveira do Hospital continue a crescer conforme cresceu nos últimos anos, e desejar toda a sorte do mundo a ti e a toda a direção. Também uma palavra para todo o restante da direção que me acompanhou durante estes anos. Foi um orgulho estar com vocês. Obrigado pela ajuda, e se hoje somos um clube reconhecido, foi graças a todos vocês que hoje nós somos aquilo que somos hoje. Não quero deixar de dar uma palavra a uma comissão de apoio que esteve em Oliveira do Hospital. Gostaria que esta comissão de apoio estivesse durante muito mais anos em Oliveira do Hospital. E não posso deixar de frisar os nomes: o António Martins, Pedro Martins, António Martins e José Manuel Rogério. Lamento que não se proporcionasse mais anos vocês ligados a este clube, porque o clube precisa de pessoas como vocês. Lamento que vocês não continuem neste projeto fantástico que nós tínhamos para o Futebol Clube de Oliveira do Hospital. Quero dizer-vos que foi uma honra muito grande, ao longo destes anos, ter representado este clube. É o clube da cidade, é o clube do concelho, é o segundo maior clube do distrito de Coimbra, porque um deles já acabou, que foi a Naval 1º de Maio, e nós, a seguir à Académica de Coimbra, o Estoril do Oliveira do Hospital, é o segundo maior clube da Zona Centro. E, portanto, as pessoas que irão continuar a levar o Oliveira do Hospital aos mais altos voos e continuar a dignificar o Futebol Clube de Oliveira do Hospital. E o meu muito obrigado por, durante estes anos todos, me terem ajudado, a mim e à direção, a que o Oliveira do Hospital hoje seja um clube mais reconhecido a nível nacional. Não concelhio, mas a nível nacional.